radiolisboa.fm. Viriato 25 é a nova emissão de António Sérgio para a Radar, a nova de António Sérgio e para a Radar, no ar entre as 23 e 1 da manhã, de segunda a sexta-feira. Give it up, give it in, or put it in a bill-sized tin and leave it by the barber's door, because you know it is not yours. Goatee man, beardy man. Travel round the world with your furry friend unfurled, bare face cheek but covered chin. Hand it over, hand it in, hand it over, hand it in. Render unto me the hair from your chinny chin. My hand, chain, goatee, beardy man. Give me now your goatee beard. Hand it over, it is here. Let me hold it in my hand. Chain, goatee, beardy man. It has been said that in the taking of the goatee to the chin, a man says to the world and the universe and the cosmos that I am he, the one with the goatee. And a partnership is formed between man and beard. But an unhappy goatee will bathe its owner in the light of foolishness. And people will carp and mock. São as iniciais de uma mais emissão de Viriato 25, no ar, na Radar. Podem não acreditar, para as boas-vindas de hoje, convidámos do fundo do tempo, mais exatamente 1997, Murray Lachlan Young, e um dos temas que era apenas aperitivo para um álbum que nunca conseguimos agarrar. Murray Lachlan Young, as boas-noites da Radar, naturalmente, e também do Viriato 25. telling me more and more about some useless information. John lets my imagination. Satisfaction por ela, exatamente. E vem nova aventura. I want to tell you I've always wanted to tell you. Thank you. from your New York City office. You were supposedly asking to see me. In my hand, giving you my heart was my plan. I wish I could tell you. Para I Can't Get No Satisfaction do primeiro Covers, depois Song to Bobby, Cat Power. São as primeiras noites entre as 23 e a 1 para Viriato 25 na Radar. Of the people they once held dear. We're an army around the country. We're all stuck in our rooms. It takes a lot of desperation to make a move. Out the door, down the stairs, through the clothes, down the street, on the bus, to the pub, and there are people meet. But we'd rather sit and stare, wonder what may happen now. We can move our heads in time with a brighter beat. Middleton, a Brighter Beat, a somar-se aos sons da fase inicial de Feriado 25 e aos finais de mais um dia de trabalho por aqui na Rádio. E foi apenas este aperitivo, é o que dispomos, Horse and I. A dupla hora entre as 23 e 1 de Viriato 25 na antena da Radar, pontinha da antena da Radar, online também em radarlisboa.fm. Não há nada como as horas rodarem, os dias também, estrearmos, perder os enguiços, ou pelo menos a parte mais rusted da questão. E o que dizemos, por exemplo, de ontem para hoje foi realojar, em termos de horários, a primeira prestação de Ana Cristina Ferrão para esta emissão da Radar, o tal Tirolinhas, que hoje irá já para o ar a partir das 23h45. Fica o aviso. Sun Kill Moon, Tiny Cities. We're going down the road towards tiny cities made of ashes. Gonna hit you on your face, gonna punch you in your glasses. Oh no, just got a message, said yeah, hell is freezing over. Got a phone call from the Lord saying, boy, go get a sweater. Stop and pass. master, gonna shake hands with the master. So no. you can come in with us. A monster happens and the addicts. These are crazy times. It's the music you can answer the phone and talk. Anyway, I seem to come off. Clean up the back and pop off. Yeah, daddy, you can come in with us. A monster happens and the addicts. These are crazy times. It's the music you can answer the phone and talk. Anyway, I choose to come on. Oh, come on. Vão aos poucos mudando os tons de Viriato 25. Foi o certo abertura Andrietta para o álbum Costello Music, assinado The Fratellis. E Arctic Monkeys. entre muitos outros, faz arranque de Viriato 25, emissões iniciais na Radar. Há pouco de Fratellis, do álbum Costello Songs, duas para os Arctic Monkeys, Favorite West Nightmare. Radar 97.8. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tirolinhas muda imediatamente do horário de ontem para hoje em apenas duas emissões. Ontem abriu a segunda hora, logo após a meia-noite. Tentámos protegê-lo um pouquinho mais e as vossas orelhas, obviamente, também. E antecipá-lo para as 23h45. Portanto, falta pouquíssimo tempo, mas o suficiente para Flying Burrito Brothers, Sin City. Take it home right away. You've got 3 years to pay, but Satan is waiting his turn. This old earthquake's gonna leave me in the poorhouse. It seems like this

Almada, RFM, noite dentro com o Viriato 25 até à 1, começou às 23, tal qual uma subida aos céus. Paul Hartnell, Haven't We Met Before? E Sigur Rós, Wertheim. Thank you. 8h25, noite dentro antenas da Radar, ou antena da Radar e emissão online radarlisboa.fm, a caminho da meia-noite e na excelente companhia do Steve Ross, certos de Wartime. É meia-noite. De Brooklyn, Nova York, au revoir, Simone. A inocência a três vozes. 5 de dezembro, Santiago Alquimista. Depois de digressões conjuntas com We Are Scientists, Peter Bjorn and John Yeah, a banda preferida de David Lynch estreia-se em Lisboa para apresentar o primeiro álbum, The Bird of Music. Au revoir, Simone. 5 de dezembro, Santiago Alquimista. Radar, a rádio oficial. Alternativa. Radar, a alternativa. Já depois da meia-noite, Radar, edição de já de quarta-feira, é o 2301 para Viriato 25. Olá, boa noite. Sir, can I help you? Yes. Do you have a copy of 30 Days in the Samarkand Desert with the Duchess of Kent by A.E.J. Elliot, O.B.E.? Well, I don't know the book, sir. Never mind, never mind. How about 101 Ways to Start a Fight? By? An Irish gentleman whose name eludes me for the moment. No, well, we haven't got it in stock, sir. Well, not to worry, not to worry. Can you help me with David Copperfield? Ah, yes, Dickens. No. A big one? No, Edmund Wells. I think you'll find Charles Dickens wrote David Copperfield, sir. No, no. Dickens wrote David Copperfield with two P's. This is David Copperfield with one P by Edmund Wells. David Copperfield with one P? Yes, I should have said. Yes, well, in that case, we don't have it. Funny, you've got a lot of books here. Yes, we do, but we don't have David Copperfield with one P by Edmund Wells. Are you quite sure? Quite. Not worth just looking? Definitely not. How about Great Expectations? Yes, well, we have that. That's G-R-A-T-E Expectations, also by Edmund Wells. Yes, well, in that case, we don't have it. We don't have anything by Edmund Wells. Actually, he's not very popular. Not Nicholas Nickleby? That's K-N-I-C-K-E-R-L-E-S-S? No. Christmas Carol with a K? No. How about A Sale of Two Titties? Definitely not. Sorry to trouble you. Not at all. Good morning. Good morning. Oh. Yes. I wonder if you might have a copy of Barnaby Budd. No, as I say, we're right out of Edmund Wells. No, not Edmund Wells. Charles Dickens. Charles Dickens? Yes. You mean Barnaby Rudge? No, Barnaby Budd by Charles Dickens. That's Dickens with two K's, the well-known Dutch author. No, well, we don't have Barnaby Budge by Charles Dickens with two K's, the well-known Dutch author, and perhaps to save time, I should add that we don't have Carnaby Fudge by Charles Dickens, or Farnborough Sludge by Miles Pickens, or even Stickwick Stapers by Fowles Wickens with four M's and a silent Q. Why don't you try W.H. Smith's? I did. They sent me here. Did they? I wonder... Oh, do go on, please. I wonder if you might have The Amazing Adventures of Captain Gladys Stoat pamphlet and her intrepid spaniel Stig amongst the giant pygmies of Beccles. Volume 8. No, we don't have that. Funny, we got a lot of books here. Well, I mustn't keep you standing, huh? Well, we haven't. No, it's 1 o'clock now. I saw it over there. What? I saw it over there. Olsen Standard Book of British Birds? Yes. O-L-S-E-N? Yes. B-I-R-D-S? Yes. Yes, well, we do have that, as a matter of fact. The expurgated version. Sorry, I didn't quite catch that. The expurgated version. The expurgated version of Olsen's Standard Book of British Birds? The one without the gannet. The one without the gannet? They've all got the gannet. It's a standard British bird, the gannet. It's in all the books. Well, I don't like them. They wet their nests. All right, I'll remove it. Any other birds you don't like? I don't like the robin. The robin? Right, the robin? There you are. Any others you don't like? Any others? The nuthatch. Right, the nuthatch. Here we are. There you are. No gannets, no robins, no nuthatches. There's your book. I can't buy that. It's torn. I wonder if you have... Come on, ask me anything. We got lots of books here, you know. There's a bookshop. How about Biggles Combs His Hair? No, we don't have that one. Funny. The Gospel According to Charlie Drake? No. Try me again. I know. Ethel the Aardvark Goes Quantity Surveying? No. What? Ethel the Aardvark Goes Quantity Surveying. Ethel the Aardvark... I've got it! I've seen it somewhere! Someone! Yes! Here we are! Ethel the Aardvark Goes Quantity Surveying! There's your book! Now, buy it! I don't have enough money. I'll take a deposit. I don't have any money. I'll take a check. I don't have a checkbook. I'll take a black one. I haven't got a bank account. Right! I'll buy it for you! Here you are. There's your change. There's some money for a taxi on the way home. There's your book. Wait! I can't read! You can't read. Right! Sit down! Sit down. Are you sitting comfortably? Right. Ethel the Aardvark. Keep this frequency clear! All deep, all wide. This Episódios sonoros iniciais da segunda das horas de Virgato 25, antena da Radar 97.8 MHz, emissão online radarlisboa.fm. 23:01, terça, aliás, terça disparada, isto é o velho hábito, segunda à sexta, sons para The Gothic Arches, The Tragic Treasury, This Abyss e Crows. It gets dark around here early because of all the crows. What they want and where they came from, no one really knows. Crows are sour and surly, with reason I suppose. There are crows, crows, crows in the trees, saying crow things, doing as they please. There are crows, crows, crows everywhere, but when I think of you, dear, I don't care. Tragic Treasury, praticamente inaugurações na segunda das nossas horas, é o Viriato 25 na Radar. Arrumada que está a questão de tirolinhas, Ana Cristina Ferrão passou a ficar a residente às 23:45. Há outras rubricas a surgirem em breve por aqui neste espaço. Para elas e para as opiniões sobre os títulos, por enquanto, os conteúdos ainda faltam, as vossas opiniões são bem-vindas em blog radar.blogspot.com. Para qualquer outra informação e com licença da Radar, o e-mail direto de António Sérgio é antoniosergio@clix.pt. Keep this frequency clear! Don't take your love to town. It wasn't me that started this whole crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. Yes, it's true that I am not the man I used to be. Oh, some company. Take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know, I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Don't take your love to town. For God's sakes, turn around. Feriado 25, antena da Radar. Entramos no domínio claro das curiosidades. Chama-se Sawdust. É um álbum especial dos Killers, de que recuperamos um velho clássico da On the Road Music norte-americana, ou da Truck Music americana, Ruby, Don't Take Your Love to Town. A última vez que nos lembramos de ouvir isto foi através de um velho single, salvo erro, Kenny Rogers and the Love Edition. Se erramos, perdoem-nos, porque também foi por pouco. A curiosidade desta edição é também a colaboração de Lou Reed com os Killers em dois temas que vamos ouvir: Tranquilize e depois Shadow Play. As nossas desculpas pela longa interrupção, uma branca grande, mas antes uma branca que uma bronca, como se dizia da velha gíria radiofónica. Feeling that they're gonna break down the door. I got this. this feeling that they're gonna come back for more. See, I was thinking that I lost my mind. And I don't care what you've seen. We're the ones who still believe, and we're looking for a page in that lifeless book of hope, where a dream might help you cope with the bushes and the bombs. Tranquilize. Uma edição especial dos Killers, Sawdust. Uma série de recordações de épocas anteriores, antes, bem antes do êxito dos Killers, e também Tranquilize e Shadowplay, com a colaboração vocal de Lou Reed. Sons da noite de quarta-feira, madrugada, se preferir, Radar, Viriato 25. Edição só Dust, recuperações para a segunda hora do Viriato 25 aqui na Radar. Ruby, don't take your love to town. Tranquilize e Shadowplay com Lou Reed. depois da arrumada à questão do Tiro Linhas, a partir de hoje, 23h45, outras rubricas a surgirem em breve por aqui no Viriado 25, Boomerang, na Ponta da Língua, e outra da Ana Cristina Ferrão, os tais enigmas no radar. Mantenha-se atento e opine. 97.8. Música controlada por radar. We'll be right back. Ashes. Foi, aliás, uma das faixas que quisemos rodar no Fala Com Ela com a Inês Menezes, um pouquinho antes da nossa estreia no dia 3 de dezembro. Foi na emissão da semana passada. Temos que descobrir o tópico desta para o pré-anunciar. Blonde, Redhead e 2, 3... E esta começa mesmo assim devagarinho, é preciso calma. Traffic moving slowly, Monday morning. Money talks, people hoping. Cable hole, where you been? Cable hole, where you been? Something inside me tells me you won't show. I know you're carrying heat, but what for? God only knows. On cable, wish you will be now. Cable, hope, where you been? I just wanted to say too much to say goodbye. Wanting to say goodbye to all the friends. In case I die. Got a bank to blow. Living ain't easy, but it's much harder when it's slow. Out of cable, cable, why'd you leave me? Cable, hope, where you been? You know they're looking. outras soltas que vão complementando a edição de hoje de Viriato 25, Antena Radar, Cable Hogue, ou The Ballad of Cable Hogue, para John Cale, há pouco Blonde Red Head. We'll be right back. dia entre nós, Viriato 25, noite dentro do radar FM. Circuit Machines, All at Once, It's Not Important. E em jeito mais ligeiro, The Bees. This is for the better days. Tomara. De repente ficámos apenas a 15 minutos do término da emissão de hoje. E de repente as 2 horas de ontem pareceram um fragmento mais curtas hoje. Há de acontecer sempre. Radar com Viriato 25, 23, 1, de segunda a sexta, desde o início de dezembro. Tal qual prenda, passa a presunção no sabatinho. The Bees, This Is For Better Days. Mais rubricas a surgirem à parte, o Tirolinhas da Ana Cristina Ferrão, marcado já para as 23h45 todas as noites. Outras a surgirem, caso de Boomerang, mas ainda andamos às voltas de como o vamos apresentar. Também Na Ponta da Língua, uma pequena rubrica de Spoken Word, e outra proposta de Ana Cristina Ferrão a arrumar-se muito em breve, e que se chama ou se chamará Enigma ou Enigmas no Radar. As vossas opiniões bem-vindas para blogradar.blogspot.com, correspondência para, aliás, correspondência não se na e-mail, para antoniosergio@clicks.pt. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Para os Little X e Same People. Thank you. chegar já ao ponto final da edição de quarta-feira. Agora passámos a quarta-feira, começámos na terça, 23:01. Radar 97.8 MHz em broadcast online. Radarlisboa.fm. O Variado 25, praticamente na despedida, foi nude para os Radiohead. Quero acreditar que ontem, sem a ajuda do Pedro Ramos, não encontrávamos este nude, porque ao procurar Radiohead, marcávamos na busca Sigur Rós. Vá lá, Deus Nosso Senhor, saber porquê. É praticamente a hora da despedida. O nosso bem conhecido é Thurston Moore, na Cargo Records e a solo, Trees Outside the Academy. Fiquem com as nossas boas noites, talvez até o velho Take Care. Perante os tempos de hoje, noturnos principalmente, garantimos uma nova Stay Out of Trouble. E tchau. Outside the Academy, são os sons para completar esta noviça, aliás, a segunda edição desta noviça emissão de António Sérgio para a Radar, o Viriato 25. Viriato 25. But why? Uma hora e alguns minutos mais.